Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de. Como é que se chama Vai esta tudo coisa, meninas? abaixo. Digam lá. Quem? Vai tudo abaixo. Vai tudo abaixo. Parece um bom nome. Parece um bom nome. Ora, Daniela. existe tu. Olá. Olá, caros ouvintes. Olá, Carlos. Olá, Liliana. Não, é para dizer o nome do programa. Não tenho imaginação suficiente para isso agora. Mas eu concordo. Subscrevo aquilo que tu concluíres, ou que tu decidires, ou que tu alguma coisa. Daniela, Ou que tu alguma ouvinte, eu coisa. só quero dizer que a Daniela não está bêbada. Ela não está drogada. A Não, não. Daniela está com uma constipação. Estou só vendo. É, como vai mais ou menos no fundo dar ao mesmo. Sim, praticamente. Ai, antes fosse uma bebedeira. Antes fosse. Mas sim, já agora, olá ouvintes, olá Carlos, olá Pois, Daniela. vocês são um bocadinho mal educados, não é? Mas pronto. Quer dizer, chegam aqui e dizem boa tarde às pessoas. Pronto, Sinceramente. ouvintes, boa tarde. Eu sei que já é de noite, mas se digo boa noite, sou mal educado. Pronto, boa tarde. Olha, eu ainda não jantei, portanto, é boa tarde. Deixa cá ver. Olha, eu ontem fui dormir à 1 da tarde. E sim, já era sexta-feira. Não era por eu não ter dormido, que ainda era quinta. Entendeu? Legal? Nossa Senhora. Desmancha piadas. Me dê a mão. Cuide do meu Dá do meu coração. coração. Da Da minha minha vida. vida. E pronto, Do ficámos sem ouvintes. meu intestino. Pronto. Podemos, neste momento, podemos abandonar o estúdio porque devemos ter ficado sem ouvintes. Sim. Ai, ai. Pois é, ouvintes. Ora, cá estamos para mais uma edição do nosso Praça Pública. É verdade. O nosso Praça Remédio. Pública está aqui on fire. Eu acho que sim. Mas a Daniela não está on fire. Então, eu aqui a Olha, fazer falando em on burro e fire. tudo. Falando em on fire. Vocês sabem qual é que é a diferença entre um fogão elétrico e um fogão a gás? É o fogo. Eu. Assim, isso seria a resposta real, mas eu imagino que isto seja uma tentativa de piada seca, portanto, não, Carlos, não sei. Diz lá. Ha, ha, ha. Agora não vou dizer. Senti-me desmoralizado. Então, se Portanto. digas, poupas Não os vou nossos dizer. ouvintes Olha, estou curiosa se a houver um. outra diferença. Aliás, tinha aqui várias preparadas para hoje, mas sendo assim já não vou dizer mais, já não vou dizer nenhuma. Pronto, Pronto. pensa que ouvintes podem agradecer-me. Podem enviar um Digo e-mail de esta porque. agradecimento para o e-mail. Podem enviar um e-mail. Digo esta porque já comecei, mas as restantes. Acabei de salvar a vossa noite. Podem-me agradecer. Mandem Nutella. Mandem Nutella. Muita Nutella. Estragada de preferência. Não, não. A Nutella, A Nutella por não acaso, estraga. eu acho que a Nutella, por acaso, não tenho a certeza do que vou dizer, e até acredito que sim, que tenha um limite de validade, mas Tem. Claro, sim. eu acho que tem é um limite de validade muito. Muito extenso. Nossa Senhora! É um Pois é, o limite limite de validade é o muito. limite de validade muito. Ai, por Pois favor! é, concordo. É um limite de validade muito. Muito tosse! Peço desculpa. Mas comprometo-me a ir ver a seguir. Quando o nosso programa acabar, vou ver o prazo de validade do frasco de Nutella que é novo, que está ali na cozinha. Até a vodka tem prazo de validade. Olha, vocês sabiam, Tá vou aqui mal. fazer uma pergunta, atenção, vamos aqui ver. Isto porque foi discutido no meu trabalho e ninguém sabia e achei piada. Quer dizer, havia alguns que sabiam, mas a minha gente não sabia. Vocês sabem do que é que o vodka é feito? Eu não estou a falar de tudo, estou a falar do ingrediente mágico. Os pozinhos para o limpim-pim, claro. Não. Álcool. Também. Hã? Álcool. Não. Mas sim, claro, é importante. Pois, estava já Batatas! estranho. Não sei, Quem? batatas? Batatas. Ah, Batatas, sim. vês? É por isso que eu deixei de beber vodka. Hidratos para o meu Batatas cabelo. fermentadas. Não, porque do género. O pessoal no trabalho Sim, chama-me sim, de sim. russa. E na brincadeira começaram a dizer, não sei o que tu queres, a vodka, isto e aquilo. E depois, na brincadeira, eu virei-me e disse assim, olha, o que quero é batatas, potatoes. E a minha gerente ficou à toa. Olha, porque é? Tens batatas, não estou a perceber. Não tem piada nenhuma. Eu, olha, tem piada se souberes o que é que o vodka é feito. E ela continua a não perceber o que é que se passa aqui hoje. Eu disse, então, mas o vodka é feito de batatas fermentadas. E ela adora vodka, atenção, ela. O quê? Não acredito. Foi, é que no dia a seguir, ela foi de propósito comprar uma garrafa de vodka para saber o que é que tinha lá dentro. Pô, mas vou ir ao Google, se calhar era mais fácil. Ela comprou porque quis, porque podia só ver, né? Mas assim, achei uma piada. Pois ela podia ter ido ao Google, sim, podia. Não é, Mas quer não dizer, é uma achei bela piada que ela desculpa. comprou e trouxe. Não, ela comprou e trouxe para o trabalho sem abrir, claro. Para nos mostrar que realmente tem batatas. Foi uma bela desculpa para, no fundo, para comprar uma garrafa de vodka para ver do que é feito. Porque hoje em dia até nem sequer há internet nem nada. Nem por isso, não. Não. Mas é um facto curioso para quem não souber. É, olha, não sabia por acaso. Fiquei agora surpreendida com esse facto. Vocês permitem uma pausa? Interrompemos, aliás, de alguma forma para. Bem, eu já não via uma coisa destas há muito tempo. O Futebol Clube do Porto venceu hoje o Nacional da Madeira por 7-0. Sim, o Nacional da Madeira é da primeira divisão. 7-0. Que goleada. Pronto. Pronto. É caso Só para para informar. dizer, Nossa Senhora que lhes dê a mão. Pois, neste caso acho que não, nem vale a pena. Como aquilo já está, acho que não vale a pena. Acho que é mesmo deixá-los. Olha, vai, tu chegas lá abaixo e quando chegares mesmo lá ao fundo, pronto. É porque não podes ser mais. Portanto, eu acho que no fundo é isso. Coitados. Sim, foi daquelas coisas que já não acontece no futebol há muito. Eu acho que o último resultado que eu me lembro assim com essa expressividade foi um Benfica 8, Vitória de Setúbal 1. Sim, de facto já foi algumas 5 épocas, uma coisa assim do género. De resto não me lembro. Alguns 5-0, até assim, 6-1, alguns. Agora 7-0. Não tenho ideia. Mas foi muito triste. Eu não estou a imaginar tipo, como é que se devem sentir os jogadores da Nacional da Madeira. Ainda bem Mas pensar, pronto. olha, está na hora de começarmos a treinar para o nosso dinheiro. Pois, eu acho que já vou um bocadinho tarde, de facto, mas sim. Que é Eu assim, lembro não, de um. é 3 a 0, 4 a 0, às vezes acontece, 7 a 0, há aí uma falha qualquer, que isso aí, ou o guarda, não, e não vamos culpar só o guarda-redes, porque o jogo é feito de 11 pessoas, não de uma. Mas, entretanto, há uma coisa aí que está muito má. Hã? Opa, Daniela, eu percebi bem ou não? Sim, tu percebeste bem, Ah! mas não percebeste. Porque Eu percebi o que é que ela quis dizer. ela disse O isso porque guarda-redes é disse. feito de 11 pessoas. Não, não. Ah, Não! então percebeste Ela mal. disse isso. Ela não Ela disse disse isso. isso. Ela disse que. Eu pensava que estavas a falar de outra coisa. Que ela disse que o jogo era feito de 11 pessoas, de mais 11 pessoas e não só de uma. E eu fiquei naquela do. Não são 11 pessoas, só, são São 12 no 22. total, não é? E até são 22. Ah, Mas eu percebi a ok. conta que ela fez. Sim, mas a Ela equipa é de 11, não são. disparou. Exato. Pronto. Foi esse o imbróglio. Pronto, ficou a minha participação neste programa para hoje. Uma boa noite e um bom fim de semana. Junta-te ao gajo das piadas secas. No caso. Mas é que o problema é que nem estava a fazer piada nenhuma, lá está. Ainda é pior. Está bem, está bem. Não, mas Liliana, vamos sair desta situação com pessoas inteligentes e o que tu estavas a querer dizer era que, além do guarda-redes, há mais 11 pessoas da Sim, mesma é isso. equipa. Pronto. No caso, até já me ouvo a dizer que o guarda-redes é feito de 11 pessoas. Epá, então se fosse Epá, mas assim. olha, a Daniela, é assim, eu sei que tu não gostas de futebol, mas olha que eu discordo. Aliás, aquilo que tu dizes também não está certo. Daniela? Daniela não disse Sim, nada. disse. Agora eu ouvi bem de certeza a O Daniela a quê? dizer que para além do guarda-redes havia mais 11 pessoas da mesma equipa. Mas isso fui eu E que não disse, são. ela estava só reiterando o Eu que eu só disse. citei aquilo que ela disse, mas eu sei que não. Tens o treinador adjunto, tens mais uma data de pessoas a ganhar dinheiro do mesmo e sem fazer nada. No Ai, campo, desculpem, isto não era para ser dito. 1 mais 10, não é 1 mais 11. Não, mas pronto, a minha ideia não Pronto, era está essa. bem. Ouvintes, para me corrigir, eu estou a falar da equipa que está a correr em campo. As duas equipas são 22. Eu estava a falar da dita equipa que está a perder 7 a 0. São 11. E estava a dizer que espero que não culpem só o guarda-redes, porque o jogo, não, a equipa em si, não é feita de um, é feita de 11. É claro que o treinador também vai ter que levar na cabeça, porque foi ele que deu o plano de jogo. Mas não foi essa a minha ideia, não era aí que eu estava a chegar. Eu estou a dizer isto, que eu sei muito bem como é que a mente portuguesa funciona. Não, eu era só para dizer alguma coisa certa na edição de hoje. Pronto, já percebi que hoje não vou dizer nada de jeito, portanto, Não, não mas. vais, não vais. Não, não vais a corrigir-me, não vais lá. Mesmo que tentes, a gente não vai deixar. Só para que fique Não, claro. não, não, eu já não entendo, já não entendo. Não, não faço pressão. Mas pronto, pois. Não Olha, é sei o que é que isso. querem falar hoje. Diz. Aquele treinador, eu acho que vai levar o pé no rabinho, ou não? Não, porque este é muito novo. É muito novo, quer dizer, ele está há pouco tempo na equipa. O nosso palestrante do futebol nacional é que já levou um chute e um pontapé também. Metaforicamente falando, como é lógico. O Manuel Machado, se ele fosse tão bom no futebol como é de português. O Nacional era tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, porque realmente em português ninguém o bate. O problema é que é só em português. Porque no futebol vai lá vai. Sim. E é Eu engraçado. agora. Isso. E ele é agora treinador do Arouca. Porque ficou sem. É, pronto. O treinador do Arouca recebeu uma proposta para ir para Israel. E ele foi. Então foram buscar o Manuel Machado. E portanto está a acontecer ao Arouca o mesmo que aconteceu ao Nacional, que é desde que o Manuel Machado é treinador do Arouca, eles nunca mais ganharam um jogo. Aliás, eles nunca mais empataram um jogo sequer. Portanto, quer dizer. Coitado, o Enfim. homem fica até ó já. Atenção com o E a Arouca. dizer que agora. Não diz. Não, é dizer que atenção com o Arouca estava em décimo lugar e a jogar muito bem. Epá, 3 jogos, 3 derrotas, um bocado assim de género. Agora, desde que o Manuel Machado entrou, pronto, ok, perdeu 1-0 com o Benfica, ou 2-0 com o Benfica, ou o que é que foi. Normal. Quando se perde com o Benfica, Porto Sporting, normal. Agora, bem, 7-0, não. Mas, quer dizer, mesmo depois disso, não é? Foi sempre a perder. E pronto, acaba aí, diz. Então, o que eu ia dizer é que agora estamos aqui a ter a época do rugby aqui. Eu adoro rugby. Adoro rugby. Porque lá está. Sim, o pessoal diz, é um jogo de muita violência. Está bem, mas é assim: os jogadores de futebol atiram-se para o chão, parece que estão a morrer agarrados à perna, que mal tocaram, vês a repetição, ninguém lhe tocou. Pronto. No rugby, vês pessoal a sangrar, com o nariz partido. Epá, os dedos virados para o outro lado contrário que não deviam estar. E continuam. Aquilo é sempre a andar. Esses sim merecem o dinheiro que estão a ter. E nem é metade do que os jogadores de futebol estão a ter. Atenção. Não estou aqui a querer me desprezar desporto nenhum. É claro que o rugby é a minha preferência. Mas estou aqui a dizer que se os jogadores de futebol fossem ver o que aquela gente passa, Nossa Senhora. E gosto de ver, porque realmente quando ganham, ganham porque merecem ganhar. Aqui não há mais ai nem ui, aquilo é. E é um jogo que eu por acaso gosto. É um jogo, é um desporto que eu gosto bastante de ver, gosto de assistir. Não há cá tipo choradeiras por cair, não há cá. Epá, o jogo para por 10 minutos porque alguém está no chão a queixar-se que levou o murro no olho e não levou. E por acaso gosto bastante do desporto, acho um desporto interessante. Pronto. É só isso que eu queria dizer. Sim, parece-me. Eu não sou muito adepto do rugby por um motivo muito simples. Porque eu não conheço as regras. Sei que estão lá os nomes todos esquisitos e não sei o quê, mas eu não consigo. E como não passa na rádio, também não tenho uma descrição do que é que está a acontecer. Mas, por exemplo, em ténis é muito fácil eu acompanhar porque eu consigo perceber qual é que é o que grita. Qual é que é o que grita. Então quando o Federer grita, depois vem o Nadal e pronto. Ok, este foi o Nadal que bateu a bola, agora foi o Rafael, agora foi o Roger, pronto. E por aí é. Quando eles deixam de, opá, de gemer, o que é, aí é que começa o problema. Porque eu aí não sei, mas depois acabo por saber, não é? Quando eu sou lá o marcador dizer 40-15, olha, ok, pronto. Pois. Não, mas o rugby é assim. As regras são complicadas de perceber no início, porque é um desporto que eu também não conhecia, mas não estava muito a par quando estava em Portugal. Mas uma vez que ficas a par das regras, é interessante ver que uma falta em rugby é preciso quase matar alguém. Atenção, que aquilo, as tackles, aquilo é o fim da picada, que eu até ponho as mãos à cabeça. Ai, Jesus, que vou matar alguém aqui hoje. É interessante ver que faltas são poucas. Aliás, as faltas em termos de contacto físico é raro. As mais faltas que existem é quando há uma quebra de regras do género. Epá, tipo no futebol, quando os defesas estão à frente de não sei quê, fora de jogo, isso tudo, pronto. Aí é que há mais faltas. Mas em termos de contacto físico é preciso muito para haver uma falta. Porque aí eu acho interessante ver realmente. E atenção, que o rugby, isto lá está, é o meu ver. Eu acho o rugby ainda mais interessante do que o futebol americano, porque o futebol americano eles têm proteção em todo lado, nos ombros, na barriga, nas pernas, em todo lado. O rugby não. O rugby são eles e pronto. E vai a andar. Agora, verdade seja dita. Epá, aquilo é com cada tanque de guerra que é uma coisa, agora vai. Nem rugby, sim. E os jogadores de rugby têm cada perna. É o que eu estou a dizer, aquilo é uma máquina de guerra. Aquilo não é uma pessoa, aquilo é uma máquina de guerra. É, não, sim. Aliás, eu tenho um amigo aqui meu que joga rugby, não é equipa nenhuma famosa, mas ele joga rugby numa equipa que está, não sei, na terceira divisão, uma coisa assim. E entretanto, o rapaz, caramba, é mesmo enorme. Eu ao pé dele pareço uma criança. Quer dizer, qualquer das maneiras, eu sou pequenina, quase. Eu só pareço uma criança à frente da gente. Mas ao pé dela parece mesmo um bebé, porque é mesmo enorme. Mas lá está, é um desporto que tens mesmo que exercitar, até mais não, porque é um desporto que tens que usar força. Tens mesmo que usar força. É o desporto que é feito mesmo para usar as forças. As tackles, tens mesmo. Quando vais fazer tackle a alguém, essa pessoa tem que passar por cima de ti e cair. Não podes estar ali a fazer tackle e a pessoa continua a correr, né? Portanto, tens mesmo que ter força tanto nas pernas como nas costas. Mas eu, por acaso, gosto imenso de ver. Acho interessante. E para quem nunca viu o rugby, dos nossos ouvintes, aconselho. É assim, claro, se não gostarem de violência. É assim, não é que eles andam ali aos chocos uns aos outros, né? Há Não, mas há maneiras de fazer as contacto coisas. físico inevitável. Sim. Quem não gosta de ver pessoal a sangrar, pá, se calhar isto não é para vocês, mas é para quem tem curiosidade de ver, eu aconselho. Eu gosto imenso. E já vi um jogo mesmo, tipo um estádio, e achei interessante, achei tão interessante, porque mesmo os fãs é diferente, não há aquela coisa de. É um desporto tão físico, mas os fãs em si é raro eu ver que há alguém tipo. Que há violência entre os fãs de diferentes equipas, normalmente até, vamos todos, mas é beber uma cerveja, acabou o jogo, é pá, bora. Pronto. Enquanto no A única vez que futebol. isso aconteceu. Mas também sabes porque é que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas que mais jogam rugby, ou os países mais. Aliás, talvez o Torneio das Seis Nações, que são países de Gales, Irlanda, Escócia, Inglaterra, Itália e França, se não estou em erro. E New eles, Zealand tem que durante algum entrar tempo. aí. Isso, diz? Nova Zelândia tem a equipa de rugby mais famosa do mundo, tem que entrar por aí. Só será Nova Zelândia também. Mas eu sei que são seis nações. E sei que são as quatro do Reino Unido, a Itália. Não, mas para, eu costumo crer nisso. Costumo crer nisso porque Nova Zelândia. Atenção, pode ser. Mas o Torneio das Nações eu acho que era um torneio mais europeu. É capaz, eu não. Agora, o Campeonato do Mundo, sim, aliás, eu agora é simples. Quando decidiram abrir o Campeonato do Mundo para as equipas argentinas e da América do Sul e mais não sei quê, ah, aí sim houve logo problemas. Logo, é que foi certinho. Houve logo problemas com os fãs da Argentina. E logo os argentinos. Esta posso contar porque foi o Papa que contou, portanto é uma piada santificada. Vocês sabem como é que um argentino se suicida? Como? Sobe acima do seu ego e atira-se. Isto foi o Papa, que é argentino, que contou. Se contou, pronto. Eu não sei quem é que teve mais piada. Se a piada que ele contou, ou se a reação da repórter quando. Eles estão a conversar, não sei quê e tal, e igreja, não sei quê e tal. E ela estava a fazer uma pergunta e de repente, olha, desculpe, sabe como é que um argentino se suicida? E normal, um Papa falar assim, sim, quer dizer, uma coisa. Então é Epá, pronto, tem que assim. haver humor. Tem que O haver humor. Papa, até o Papa tem humor, percebes? O Papa sabe distinguir. É que até, vejam bem, até o Papa sabe distinguir entre uma piada e os seus temas sérios. Portanto, né? Costumo crer que o resto da humanidade não perceba às vezes. Se até o Pois não sei. Papa anda a contar piadas, né? Quer dizer, é bom, eu acho que é bom. Sim, Eu acho também que sim. gosto. Aliás, eu acho que os argentinos, do modo geral, também gostaram. Mas eu acho que só gostaram por ter sido o Papa, porque se fosse um estrangeiro qualquer, eles não gostavam nada. É, sim, se fosse outra pessoa qualquer era Depende da xenofobia. pessoa. Olha, depende da pessoa, porque eu estava a ver no outro dia stand-up co comedy pelo Russell Peters, que é um comediante que eu adoro, é um dos meus favoritos. Ele estava a fazer piada que é assim, ele é engraçoso, que o humor dele é bastante negro e ele brinca bastante com o racismo, mas lá está, ele brinca com o racismo, mas ele brinca com o próprio, com ele, com a nacionalidade dele, e de outros, e não sei quem. Pronto, ele brinca com toda a gente. O que ele costuma dizer é: eu odeio toda a gente igualmente. Pronto. Ou seja, ele estava a dizer uma piada, não vai ter piada agora porque não sou eu a contar e não é ele, mas estava a dizer do género que português é como se fosse um espanhol a falar, mas um espanhol que é mudo a tentar falar. Pronto. Eu achei imensa piada, porque. E na tradução portuguesa. Eu achei imensa piada, porque realmente a maneira como ele depois imitou, que eu não vou conseguir passar para aqui, mas a maneira como ele imitou, eu achei imensa, imensa piada. E ele brinca com toda a gente sobre isso. Ele brinca com os árabes, ele brinca com os judeus, ele brinca com os surdos, com os cegos, com os mudos, ele brinca com toda a gente. É assim, não há ninguém que lhe escape. Eu acho bastante piada. E atenção que ele é uma das pessoas mais. Um dos comediantes mais caridosos. Do género que dá muito para a caridade e está sempre envolvido em coisas assim. Mas nossa, há que saber brincar e as pessoas há que saberem levar uma piada. É assim, há de haver sempre alguém que vai ficar ofendido, claro. Mas eu a mim essas coisas não me afetam. Aliás, Daniela e Carlos, mas mais a Daniela, que ela lida comigo, lidou comigo quase todos os dias, é quase impossível me ofenderem. A menos que eu veja que a pessoa está a falar a sério. Mas se houver uma brincadeira e alguém dá uma piadinha, mesmo que seja uma piada assim, mais se calhar a passar a linha, eu rio à mesma. Daniela, estás aqui de testemunha. Sim, sim. Nesse aspecto, a gente somos, nós somos parecidas, só para ressaltar isso, que hoje nem tinha falado sobre... Nesse aspecto. Nesse aspecto. Sim, nesse aspecto, nós somos parecidas. Pois não, é assim, eu ainda esta semana me ri muito com uma piada que foi do estilo a um português que chega ao Brasil. E das primeiras coisas que os brasileiros, os portugueses fazem quando vão ao Brasil era ao cinema. Alguém caiu? Olá. Eu caí, levantei. Sim. Ah, pronto. Foste tu que empurraste o braço, não reparaste, mas foste tu. Sim, estava distraído. Pronto. Já agora, Daniela, esses não são modos de vir assim vestida para o estúdio. Eu vou vestida? Explicar. É que vai vestida. Realmente, quase que não é vestida, quase. Mas eu vou-te explicar. O que acontece é que eu bati na Lidiana, sem querer, de facto. E nem sequer me dei conta que tinha sido ela a cair. Porque eu estava tão vestido a olhar para a vestimenta, para a pouca vestimenta que a Daniela tem hoje. Que eu perdi-me. Fiquei a olhar para ela. Obrigada, eu sei que sou jeitosa. Obrigada. Só quando eu vi o trambolhão é que eu percebi que alguém tinha caído. Não, mas era assim, Carlos. Toma atenção que para a próxima cais tu. Muita calma nesta hora, porque epa. Eu quase que até pensei que tinha sido eu a cair, e que nem sequer tinha nada por isso, que ainda estava com os olhos fixados nela, mas pensei que por si que não. Pronto. Mas o que silêncio, dizer? O silêncio. The awkward silence. Isso é dizer em português o quê? O silêncio. Vamos olhar, né? Traduzir. O silêncio esquisito. Sim, o silêncio esquisito. Pronto. Sim, the awkward silence in the awkward moment. Vocês forçam-me a falar e eu falo. Não, não... Nós. Pelo não contrário, é que... pelo contrário, Daniela. Nós estávamos aqui tão caladas. Por isso mesmo. Então vocês querem estar num programa de rádio caladas? Alguém tem que falar para não ficar muito silêncio. Então, não, mas tu estavas no raciocínio, eu quase que aposto que tu já nem te lembras, para fazer esse tipo de observações. Quer dizer, coisa, não é? Coisa. Acho que os ouvintes sabem que estamos na brincadeira, não é? Ah, então mal deles que não saibam. Seja por ser cego, seja por não estarmos no estúdio. Aliás, não, olha lá, então, mas vai estragar já a brincadeira toda, porque estamos no nosso estúdio, aqui sossegadinhos, numa mesa triangular. E eu trouxe a vodka. Com quatro cantos. Sim, com quatro cantos. E a cadeira trouxe vodka. Fechada, claro. Vodka, homemade vodka. Fui eu mesmo que fermentei as batatas. Exatamente. E eu calquei as uvas. E eu fiquei ao calor. Sim. Uvas. Peraí. Uvas por aqui. Pois, também o vodka não tem. É, o vinho também, ele também trouxe vinho. A vodka não leva uvas. Sim. O que é feito? Diz? O quê? O que é que o whisky é feito? Não é o whisky que tem alcatrão, ou o quê? É pá, olha, não sei, mas eu gosto. Mas, não, por acaso não gosto, mas eu acho que é o whisky que é feito. Não, é esquisita. Grain mosh, cereais, mas não sei, há uma bebida alcoólica qualquer feita com uma cena esquisita qualquer. Bom, não sei, posso estar a dizer uma grande barbaridade e é possível, muito possível. É tipos de cereais, estou a ler em inglês, portanto. Sim, é feito. Por isso é que eu gosto, eu adoro cereais. Ah, claro, agora só falta dizeres que o whisky é saudávelzinho. Não, é feito de cereais. É como a cerveja que é cevada. Pois. Qual é a tua história? Todos muito, muito, muito saudáveis. Muito saudáveis. Gosto que é feito de batatas. Oh, então? É feito de cereais, cerveja é feito de cevada, vinho é feito de uvas. Ah, oh, tão que lindos. É uma alimentação super Deixa lá ver se eu encontro uma desculpa para o obsceno. Tenho algumas dúvidas. Oh, atenção, que o absinto é feito de... Espera aí, muita calma. Flowers. Flores e folhas. Por isso é que folhas, eu gostei do absinto. Portanto, absinto ainda mais saudável é. Para epá, minha não sei se é muito saudável andar a comer flores, mas... Então. Tu é que sabes. Se as abelhas não morrem, vou morrer eu porquê? As abelhas não comem as flores. Sabes lá tu. Olha, comem os cavalos e comem as girafas e comem todos os herbívoros. Herbívoros comem as flores que querem. Calma, olha. Muita calma nessa hora, que não é bem assim. Deixa lá pensar. Depende das flores, não é? Exato, é porque eu estou a dizer, nem não é bem assim. Hoje o pessoal não anda aí a comer rosas e orquídeas e... Olha, e eu não gosto de gin. Eu não gosto nada de gin. O também gin é feito... Não sei. Mas estava a ser medicação. Portanto, lá está. Tudo que tem a ver com medicação, gosto. Eu lembro de uma vez que eu até fui aqui num programa de rádio. Ai, ai. E eu e a minha irmã, a Elisa Bonaparte, que fazia aqui o Ser Saúde na Rádio Ser. E então, basicamente, falava-se com coisa que era natural e portanto que não fazia mal porque era tudo produtos naturais. E ela respondeu: veneno de cobra também é natural. Pronto, eu fiquei sem argumentos. Pois, então, mas ia. E só morres se fores fraco. Ora, essa. Se calhar o veneno de cobra até faz bem às artrites. É capaz de fazer bem, deve passar num instantinho. Esqueces das artrites de um espetáculo. Esqueces. Aliás, esqueces-te inclusive de que estás vivo. Exatamente. Vai-se tudo. É um remédio santo para tudo. De facto. É que nunca mais sentes dores nenhumas, nem nada de género. Nem... Zero nada. De dores. Bem, vocês, ouvintes, vejam lá, nós estamos aqui a ser muito irónicos, não vá para aí alguém começar a tomar veneno de cobra, porque faz mal. Eu pensar não. Que... Porque quem fizer isso não vai conseguir sequer aceder à nossa rádio. Tem que haver um mínimo de... Bem, uma coisa é certa. QI. Pelo menos não voltará para reclamar. Pois, exatamente. Ninguém vai reclamar. Pelo menos isso. Só quero dizer que veneno da cobra poderá ser a minha bebida de preferência para dar ao meu futuro ex-marido. Atenção que se realmente é uma coisa natural, não, então, pronto. Mas não digam nada a ninguém, porque lá está. Para lá, não, ao meu futuro é ex-marido. Exato. Portanto, o ex-marido. E ele ainda não é ex-marido. Mas nem vai ser. Sequer é marido, nem é namorado. Mas já tem a folha feita. Já está morto e enterrado, mas ainda não existe. Mas não é isso. Se ele vai ser... Se ele é o teu futuro ex-marido, isso quer dizer que ele ainda é marido. Mas vai ser ex-marido. O teu futuro ex-marido. Pois, é isso mesmo que futuro ex-marido quer dizer. Sim, normalmente. Exatamente. Depois adiciona-se o facto que não tenho marido, não sou casada, não tenho namorado. Atenção, hit me up, call me maybe. Portanto, ela não está realmente com ideias suicidas para alguém que exista. Quer dizer, pode, é tudo, vai existir, jogos. Mas ela não sabe, jogos. Não é? Sim, eu espero que exista, porque lá está. Vamos aqui pensar um bocado. Mas que não seja o futuro ex-marido, não é? É isso que eu ia dizer. Eu espero que o futuro ex-marido não exista. Espero que exista um futuro marido, mas... Exato. Sim, divórcio não está nos meus planos. Mas lá está. Eu realmente queria pôr isto de maneira, mas depois não deu. Eu queria pôr isto de maneira que não fosse futuro ex-marido. Fosse futuro... Ex-futuro marido. Eu ficar viúva. Portanto, O ex-marido é o facto de já não é marido porque já se foi. Morreu, ponto. Morreu, morreu. Ah. Mas não, não pensem nisso. Não, eu tenho que aqui especificar que eu estou solteira porque realmente continuo a dizer solteira, solteira, solteira, porque não quer que o pessoal vá começar a ligar à polícia. Ah, aquela maluca já está com a ideia de matar o marido. Ah, Depois vai fico botar o marido. aí, porque não tenho. Pois. Já sabem, Liliana Senhorinha ou Robante não é ponto info, pretendentes podem Está enviar o a correr. vosso CV. Enviem o CV para a candidatura. Mas no caso, enviem o CV para a candidatura do marido da Liliana para Daniela Costa, Romante, no web.info, porque sou eu que vou fazer a seleção. Sim, está bem. Sim, Ah, faz sentido. assim é que eu percebo como é que há um ex-marido. Neste Sim, a caso, um futuro situação é ex-marido. esta. A Portanto, a situação é Daniela vai que. escolher. A Liliana não se vai entender com ele. Não, Primeiro, porque a não, Liliana não, não, não é tão. Não é tão adita a ruivos como a Daniela. não, não. Não, mas Portanto. espera aí, Não calma lá, se porque plé. depois vou escolher o marido para ela, não é para mim. Pois, Pois se eu for para ela, sei. escolho eu. Exato. That's the Pronto, point. portanto. Para a Daniela também é capaz de haver um ex-futuro marido. Não. Mas ele. Olha, olha, que sendo muito sincera, só nessa coisa. É assim, não tenho nada contra os ruivos. E vamos lá aqui ver aqui uma coisa. Espera lá. Mas Eu bem não que tu tenho nada tenhas. contra os ruivos e até há ruivos que são muito bonitos. Não tem nada a ver. Eu brinco com ela por causa do Ed Sheeran. Mas nós até temos até gostos parecidos em termos de Pois temos, homens. é verdade. É verdade. É muito Portanto. provável que o meu marido, o futuro marido ruivo, fosse aprovado pela Adriana. Da mesma maneira que o futuro marido dela, muito moreno, fosse aprovado por mim. É, mas esta miúda apanha-me sempre. É pá, muita calma nesta hora, porque realmente eu estou a começar a acreditar, estou a começar a acreditar ai, ai, como é que se diz? Tese. Olha, pois na tese, é isso mesmo. Olha, obrigado, Carlos. Estás mesmo a seguir aqui as minhas wavelengths. Sim, na tese que o Carlos disse, que é eu e a Daniela somos a mesma alma. Que se ficou separada e agora se juntou novamente. Isto aqui não é hipótese. Pronto, lá está. Só se ficou ali separada nos gostos também do cabelo. No cabelo, a cor do cabelo é que ficou. Mas o resto está tentado lá tudo. Não, mas eu até acho certos ruivos bonitos. E Eu atenção, que eu acho morenos gosto. maravilhosos, pelo amor de Deus. Sim, eu acho a cor de cabelo ruivo, eu acho bonita. É a situação, é a brincadeira deles aqui em Inglaterra, não gostam nada. Pronto, Ou que é é um essa lá mais ruivos no mundo, com certeza, mas já tudo bem. a situação. É. Escócia, Irlanda, País de Gales é onde os ruivos acontecem. Dominam. Os ruídos Dominam. acontecem, é bom. Brotam, eles são flores que brotam. Então, vocês sabem qual é que é a terra que mais discrimina os ciganos? Portugal? Não? Ui, Portugal. Não, em termos de governo, não, mas em termos de pessoas, sim. Não sei, quem? Ah, Qual é não, não, não. a terra? Portugal é um. Comparado com a Roménia, Portugal é um paraíso. Ah, sim. Roménia, esqueci-me. Aliás, E na porque a maior Roménia, parte eles dos são ciganos. originários. Exatamente, a maior parte dos ciganos vem da Roménia, exatamente. Pois. Portanto. Pois lá está, é tal coisa, mas pronto. Eu acho, não é? Que não sei o que eu acho. Pronto. Pronto. Não, mas é isso. É, os critérios, os currículos devem ser enviados para mim, não para ela. Que é para fazer. Critérios de seleção são comigo. E ela vai ficar Sim. satisfeita no fim, com certeza. Certeza. Sim, eu espalhei-me um bocado ao comprido com a minha escolha anterior. Não, nada contra, mas em termos de físico, não, realmente não era o meu tipo e a Daniela ficou nananana. Não Não, vais querer mais nada sozinha. não, Nananana. não vai dar. Ai, ai, mas já somos duas, não era o caso, portanto, sozinhas tá ao lado. Enfim. Não, eu quero só aqui clarificar que digo isto, não porque o É meu assim, ex-namorado era feio. eu até me podia predispor a ajudar-vos, mas é assim. Eu não quero Não ser. sei se vais ver bem a cena, Não. no entanto. Eu não quero ser o ex-marido de nenhuma das duas, até porque eu acho que eu não precisaria que me dessem veneno para eu morrer. Eu acho que. Veneno de O cobra, nosso no veneno caso. bastava. O nosso veneno bastava. Eu acho que vocês, epá, fariam alguma coisa, uma coisa qualquer, mesmo até sem querer, mesmo só naquela de... Epá, que eu acho que não me levantava mais. Portanto, eu acho que... Não, Eu acho é que tu te és... Se suicidavas no fim. calhar, No se calhar... princípio. Não, suicidava no princípio. Pois. No fim, Mas... ressuscitava. Não, Não, não. Não, não, não. não. Estamos agora em termos de revelações bíblicas aqui já. É, exato. Já tá a ficar Positivamente hardcore. sério isto já. Sim. Pronto, é isso. Está bem. Não, mas Eu entretanto, estou a dizer imaginar. que. Eu estou a imaginar, tipo, seja a Daniela ou seja a Liliana. Não importa. Eu, tipo. Epá, pronto, Já chegou a este ponto, eu eu matava-me, não quero. é? E depois lá no meu funeral, toda a gente. Ai, o Carlos, tão boa pessoa, não fazia mal a ninguém. Ah, grande filha da mãe. Que mentira. E depois chegava a Exato. Daniela. Pois. E depois chegava a Daniela ou a Liliana. Ai, meu rico marido! Chuja, coitado. E depois eu. Caraca, foi. Nem aqui me deixas sossegado, pá! Tipo, era assim que eu ressuscitava, percebes? Eu só acho piada é que o Carlos até já disse: Liliana ou Daniela, não importa, uma das duas. Tanto faz, é igual. Vai, virou o disco e tocou mesmo, portanto, é uma qualquer. Não, virou disco e toca o mesmo. Não é bem assim. Mas é Tipo, quase. virar o disco. Opa! Não, Mas olha que porque ninguém vocês. acredita quando eu digo isto às pessoas, sabes? Ninguém acredita aqui quando eu digo: não, eu tenho uma amiga que somos realmente parecidas em tantas coisas que há pessoal que realmente nos confunde. É assim, porque a gente somos parecidas mesmo Acreditam, fisicamente, mas mas não quer assim. dizer que tenho de ir aí, é? Não, mas tipo, Ai, não acreditam agora. que tens uma personalidade tão parecida com a minha e parecências físicas e até gostos e maneira de pensar e tudo. E é só mesmo. Epá, está bem, então, mas eu ia mentir sobre isso porque. E agora? Ah, então tenho de me ir aí chatear com uns quantos pares de ingleses, estou a ver. Tu queres é vir aqui? Isso é Acho que quero. essa. E tem vantagens. Porque vocês veem, tenho um plano. O plano é, eu vou, né? Vou ver a Liliana. A Liliana é um pretexto perfeito para ir ver o Ei, ei, ei, ei, ei. A Liliana é a meu marido. Vês? razão, a Liliana não é pretexto. Não, sim, a A Liliana é a razão. serviço de ti e dizer que tu és um pretexto. Não, não é nada, coitadinha. A Liliana é a razão, sem dúvida alguma. Mas vai na volta. Ainda fica Há aqui, está bem. razões. Uma pessoa aproveita e E procura o casa-se. marido. Exatamente. E casa-se. Casa-se, fica louca. Isto agora, minha gente, clube Ligo para a Brexit. minha mãe e para o meu pai. Ligo para a minha... Olha, tenho só para vos dizer que me casei. Havia de ser jeitoso. E Falando em eu. Brexit, agora em maio tenho que começar a minha papelada para a residência fixa e depois para o ano, para ter dupla nacionalidade. Sim, porque eu Ah, então agora vou. tá decidido. É contigo mesmo que eu vou casar. Mas isso a gente já tinha Não. decidido, Daniela. E o Carlos vai Pois. pagar o casamento. Sim, exatamente. Porque ele Não é prometeu. mais? Portanto, é isso mesmo que vai acontecer, caros ouvintes. E assim eu fico logo com a nacionalidade inglesa. Mas olha que eu Eu para acho mim, que tu tinhas. eu prometi, se vocês casarem, eu pago o casamento. Mas olha que eu acho, eu não sei, porque eu tenho um amigo meu que ele é japonês e britânico, Ah, e eu adoro. eu não sei se vai ser igual para mim, porque lá está, pronto, não é diferente. Mas ele tem que escolher entre um passaporte e outro. Não pode ter o passaporte de dupla nacionalidade. Agora, eu não sei se é por ele por ser Japão Pois, por não ou. ser Europa. Exato. Porque eu realmente não quero ter que escolher. Se eu tiver que escolher, eu escolho português. Mas depois, se eu escolher o português, o que é que se passa? Pois, é Não, complicado. continua com a. Vou poder ficar aqui porque pronto, tenho a residência fixa. Mas isso, e pronto, começa-se. Sou passaporte britânica, mas eu queria o passaporte dupla Dois. nacionalidade. Lá está, assim poderia ir para a Austrália sem visto. Poderia ir para a Nova Zelândia sem visto. Ai, Poderia não, visitar tá. a Europa sem visto. Tá decidido, eu preciso casar com o inglês, tá decidido. Tá. Isso Aranhas. também eu. Eu Também precisas também vou para casar todo, com o eu também inglês? vou para todo lado sem ter visto. Pois, exato. Pois, Carlos, Olha a Daniela riu-se. Que espetáculo. Foi uma piada, foi seca, mas foi realmente. Foi um good timing, é o É que que eu foi digo. É. uma piada tão. Tudo foi estranho. Foi. Foi estranho. Foi numa altura boa e saiu-lhe Foi. bem. Carlos, Ai, parabéns. valeu. Olha, olha, olha, olha. Gostei. Obrigado. Gostei, gostei. Sim, senhora. Essa piada saiu-te mesmo muito bem. Claro, chega de elogiar, senão isto o ego daqui a bocado a gente não cabe dentro da sala. Não, mas a melhor é, Não, eu que eu não não sou vi a. argentino. O que é do Diana? Eu não vi a piada a chegar. Isso foi porque deram blast óculos. Olha, eu já mudei. Tenho que fazer mostro. Na terça-feira, a Carlos, eu mando uma fotografia a ti também para veres bem. Claro. Ai, desculpem. Eu A quero ver. Daniela está-me a dar uma tosse. Vê uns óculos Desculpa, roxos. partiu. Ai, não posso. Sim, podes. Rostos. Está a ver se me seduzes, não é? Pois, não, porque eu costumo sempre ter óculos pretos e eu cansei-me. Epá, é assim. Vamos lá aqui ver, não é por causa de nada demais, é só mesmo porque quero um bocadinho de Olha, mudança de cor. mas deixa-me Rostos só é aproveitar outra pessoa. este momento do meu ego, que está um bocadinho mais acima. Só para acabar a piada que eu comecei e que não acabei. Só Ah, essa. há mais. E a piada era: qual é que é a diferença entre o fogão elétrico e o fogão a gás? É que o fogão elétrico aquece o jantar romântico, ou faz o jantar romântico. Mas o fogão a gás é que explode corações. Pronto. Era isso. E podem continuar o programa. O silêncio esquisito outra vez. Ah, pá, não, é assim, percebi. Foi, teve piada, mas foi uma piada interna. Eu ri-me Ah, internamente. foi tão interna ah. que não chegou a sair cá para fora o riso. Eu ri-me internamente. Sim. Não, mas Foi das não, percebi. profundezas. Foi. Fez-me sorrir. O meu intestino lá ao fundo fez. Ha. Ha. O teu intestino fez ha-ha. É pá, olha, se calhar é melhor ver isso, porque entretanto. Desculpa fazer o tipo de sons, mas é não, adiante, sim. É melhor ir à casa de banho, Daniela, porque realmente. Era só para ser um órgão muito lá no fundo. E o intestino foi o primeiro que me veio à memória. E por que Podia não? Não é? ter falado no rim, realmente. Mas olha. Eu Não, mas o hoje. intestino está bem. Ah, no outro. Pronto. Epa! Epa, epa, epa! Eu estou a pensar nos órgãos aqui embaixo. Olha, não vamos falar muito nos órgãos aí de baixo, porque senão ainda começa aqui a ver confusões. Calma, não é Não, preciso ir tão abaixo. não. Basta o Ela disse lá outro no e o intestino fundo. está bem assim. Pronto, já está. Eu sei de um órgão Mas. mais fundo que o intestino. Sim. Que imagino que vais dizer. Fica o mistério no ar. Eu sou uma pessoa muito misteriosa. Tan. Aliás, quem me conhece joga, pá, não sei. Sei quem ela é, como vem, como está, de onde vem e o que é que é feito. Ai, ai. Sou um mistério uma pessoa. Aliás, se tu fores procurar a palavra mistério no Google, vai aparecer uma foto minha. Exatamente. Eu já fiz o teste e posso comprovar que sim. É isso que acontece. E Ele viu. aliás, consigo provar outra coisa. Se abrirem a fotografia que aparece nesse resultado, apanham um vírus. E em princípio, só formatando a máquina. Não percebo. Aí já estás a ser Estou-se. um bocadinho rude, quer dizer. É assim, vírus? É assim, só se for porque é mesmo muita hotness a haver ali, não é? Muito Pois, já. quente a queimar como o fogão de gás, mas é Lá assim. está. Não, a ideia era dizer que era uma cena muito estranha, não era chamar-te feia, mas percebi que foi um bocado isso que deu a entender. Mas É não. assim. Tudo Uma coisa muito bem. esquisita, é assim. Tudo Há gostos lá. para tudo, não é? É um mistério, não é? É um mistério tu, É um que mistério, não é? acontece. Vamos lá Exatamente. ver a coisa, se eu tenho de Parece eu esticar a minha mão e máscara e agredir-te. chicote. Epá! Mas eu Chicote gostava é um que isso. mistério. Então, mas eu Chicote e pensava. começar, vou bater em quem? Ah, mistério. Ah, não, mas espera aí, assim não, assim já não estou a gostar. Eu pensava que isso era outra cena. Não, mas é outra cena também, o que também é misterioso. Pois, de facto. Muito. Sim. Hashtag mystery. Sim. Hashtags. Hashtags everywhere. Opa, Sim. vocês me matam. Hashtag, hashtag, hashtag. Ai, Jesus. Agora, sabem que eu hoje fui ao supermercado e fiz umas compras básicas. Não vou dizer que foi o Jumbo, porque epá, não vou estar a, depois as pessoas percebem que não é que era a miúda que lá estava. E então, basicamente, Porque só há uma tipo, aquilo miúda no era. jogo. Era. Diz? Nada, continua. O total das compras era 10,30€. Aliás, 10,27€, peço desculpa. E eu dei-lhe 10,30€. E eu tinha que receber troco, não é? Então eu pedi-lhe os 3 e ela deu-me. Ah, Os já 3 percebi. cêntimos. Ai, meu Deus. É, mas já percebi, pronto. Pronto, está bem. Pronto. Eu não ouvi essa expressão há muito tempo. Pois, eu também não, mas hoje. Hoje por acaso lembrei-me. Ainda bem que a Daniela percebeu a minha piada. Sim. Já somos. Não, não somos nada duas, que eu sou uma pessoa Não, pura. está bem, está. Tu não disseste não, Carlos. Eu percebi, quer dizer. Deixa Não estar, era não uma vale a coisa. pena esmiuçarmos isso. Não vale a pena. Pois. Não, não vale a pena Exatamente. esmiuçarmos Mas isso. nem Percebeste? aliás, eu acho que não fui a Prossegue. única a perceber. Prossegue. Prossegue porque eu só tenho 15 anos. Prossegue. Agora aqui foi Mais um 10. momento muito. Tá bem. Olha. And I know it. Olha, desculpa lá, mas eu sou uma menina de 24 anos, quase 25. Isto é o quê? Vou pensar que eu sou o quê? Madre de Deus? Não, tu só tens 15 anos. Queres Cala-te a lá, quem? por favor. Madre de Deus é a banda, porque eu também não me quero comparar a santas, não é? Que é isso? Sim, para ajudar, porque a gente chamada de madre a Deus. Mas, pois, está bem, mas também não é preciso dizer coisa, não é? Ainda por cima dizer e Daniela também, não é? Não, ela disse que a Daniela percebeu a piada dela. Sim, porque ela fez o. Só isso. Pronto. Só isso. Foi o É risinho que eu ia dizer, maquiavélico. exato. É que eu ia dizer alguma coisa acerca disso, mas achei que era melhor estar calado. E começaste por dizer, eu acho que foi suficiente, mas para todos os efeitos, Pronto. Olha, eu acho que sou hilária, só para saberem. para todos os efeitos, já que estamos a falar disso, hoje aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu fiz um 69 e em público. E foi realmente algo muito emocionante para mim. Eu gostei muito. As 68 pessoas que comentaram antes de mim naquela publicação é que nem por isso. Mas sim, eu fiz o 69º comentário numa publicação. Portanto, eu fiz um 69. Só, pronto, só para que saibam. Achei que era importante saberem. Acho interessante saber que fizeste um 69. Relativamente Sozinho! sozinho, Não podia. sozinho, Nossa Senhora. Há Sozinho! muitas skills nisto. Não É uma. é, sim, exatamente. Isto Sozinho é é. uma arte. Sim. Claro! Masterpiece. Um bocadinho estranha, mas uma arte. Mas não temos Isto é nada assim. contra. Nós aqui não somos nada preconceituosas e somos pessoas de mente muito aberta. Sim, Estranho, aliás, não? até quando Carlos apareceu vestido com o meu vestido, eu até disse ao Carlos, isso ainda fica melhor a ti do que a mim. Melhor, sim, ela gostou. Mas repara, qual é que é a estranheza de fazer o 69 sozinho? Estranho seria se eu tivesse que pedir ajuda a alguém para comentar. Isso é Isso, que é. claro. Não, é assim, eu peço ajuda às Às vezes, vezes, para sim, fazer às o vezes. meu 69. já nem sei fazer, não sei falar. 69. Gostava de te ajudar, mas não sei dizer isso. Sim, eu às vezes, aliás, às vezes até peço ajuda a Daniela. Olha, Daniela, pois? No comentário vai ser 69. Epá, tens que me ajudar nisto. Isto vai ter que ser mesmo a bomba. Mas às vezes fazemos isso juntas. Não, eu não. Eu sou muito egocêntrico, sou muito. Sei lá, enfim, não sei, pronto. Aliás, e modéstia então, à parte, os 69 meus e da Daniela são os melhores. São ótimos. Eu tenho dúvidas. Não, se vocês vissem os 69 que eu faço, vocês. Eu... Não. Os nossos. Iam pedir mais. Vocês iam começar a identificar nas publicações que tivessem 66, 67 comentários, tipo, Carlos, agora é a tua vez, dá-lhe! Pronto. Mas, quero dizer que tu disseste que as outras pessoas, 68 pessoas, não gostaram muito, enquanto que connosco. Exato. É que toda a gente bate palmas. Bate palmas, levantam-se. Não, de pé! Elas de não gostaram e saem. Levantam-se de pé. Batem palmas, levantam de pé. Batem palmas de pé, percebes? Olha, eu acho que nós estamos a buscar com um bocadinho de fome. Mas, por acaso, não. A massa que eu comi estava muito boa. Mas. Eu comecei este programa a dizer que ainda não tinha jantado. Não sei se. Depois, por isso é que eu falei a massa com atum, só para. Sabes que eu. Opa, por acaso é uma cena. Eu não curto muito, não gosto muito de massa com atum. É uma cena. Sim, eu sei que não, mas não é comida. Muito. Comida dá fome. Nesse caso, eu comia a massa só. Olha, eu gosto de atum. Estás a ver, Carlos, uma das coisas que eu e a Daniela. Não, eu também gosto de atum, mas massa. Tipo, pá, eu, por exemplo, eu gosto de massa com atum, mas não pode ser só aquela tradicional maneira de fazer só, tipo, fazer a massa e juntar o atum, não sei o quê, até num refogado e assim. Para mim tem de ser uma coisa mais elaborada, com um molhinho, com uma cena tipo com legumes e assim, não haver coisa mais. Eu gosto de coisas elaboradas e que deem trabalho, então. Olha, agora por falar em legumes. Outro dia estava no pub. Olha, peraí. Só que era só álcool. Mas outro dia estava no pub. Pedi um bife. Mas também se vende legumes no pub. Espera, os vegetais, pronto. E a mulher pergunta: então, e quer salada ou batatas? E eu olho para ela: hã? Desculpe, eu tenho cara de quem come salada? Só se eu faço mal de pôr. Eu venho a pobre para comer salada? Por acaso tenho. Podia ter respondido a senhora. Eu teria respondido isso. Olha, por acaso até tenho. Não, eu não vou ao pobre para comer salada. Isso é o mesmo que ir ao McDonald's e substituir as batatas fritas por salada. E antes conseguiriam alguma coisa, essa pessoa sou eu. Atenção que eu fazia isso quando trabalhava no McDonald's. Porquê? Faço isso. Porque... E não trabalho no McDonald's, eu faço isso. Não, porque comer todos os dias McDonald's, batata frita, hambúrguer, não sei o quê, não. Aliás, quando trabalhava no McDonald's em Portugal, eu até comia sopinha. Atenção. Porque... Sopinha, não. É muito boa. Eu gosto muito da sopa do McDonald's. Sim, é boa. Eu gosto de comer a sopa da minha mãe. A minha mãe faz sopa praticamente todos os dias. Olha, eu não posso comer a tua sopa. Eu não posso comer a sopa da tua mãe. Tem que comer a sopa de algum lado, não é? Eu quando for aí, levo-te com sopa, só a favor. Feijão. Ai, não, de feijão não, pelo amor de Deus. Então. Eu não gosto de feijão. Caldo verde. Olha, tenho. Ai, olha, ela ontem fez caldo verde. Estava brutal. Estava a pensar em mim. Caldo verde. Eu estava aqui a pensar, a propósito, estamos a falar do quê? De ir a... Ah! Das saladas. Isso... Eu estou a imaginar tipo a cena da Liliana. Quer batata ou salada? Olha, mas eu por acaso tenho cara de quem vem a um pub para comer saladas. Mas olha, já agora pode ser. Já me aconteceu uma vez. Mas isso foi com. Porque eu conhecia a pessoa que me estava a atender. Eu conhecia a pessoa que me estava a atender e ele perguntou na brincadeira. Que por acaso não era salada, é mesmo legumes. E queres legumes com isso? Ele perguntou na brincadeira. Porque ele sabe. É assim, atenção, eu adoro legumes e isso tudo. Mas é assim, se eu vou comer fora, eu não vou comer Não vou ter Sim. ervilha, vou comer porcaria, né? Porque estou a comer fora. Mas entretanto, ele perguntou isso na brincadeira. E eu, epá, muito indignado e a falar alto, porque pronto, não há outra maneira de falar, disse: Até mas ouve lá, eu venho aqui para comer legumes, mas quem te. Mas porque, de onde te passa pela cabeça? How dare you? Foi, sei lá. Depois virei: Então olha, sim, pode ser. Cenouras, brócolos, pode ser. Extra, extra, só chamar. E pronto, foi engraçado. Mas pronto, só fiz isso porque conhecia o rapaz. Porque se não conhecia também. Eu estava-me a lembrar de uma muito boa que eu ia E tu fazer. achas que isto é hora própria para estar a lembrar de uma muito boa? Pois. Sim. Parando as outras todas. Mas esta é só mais uma muito boa. Epá, eu que não cheguei a fazer porque a pessoa estava mesmo parecia-me estar mal disposta ou era novata naquilo. Ah! Porque há uns tempos veio aqui uma familiar minha, veio aqui a minha irmã, precisamente visitar-me. Diz: Olha, vamos comer pizza. Pronto, então eu o que queria era uma bacana. E pronto, e ela queria uma bacana, mas sem cogumelo e com extra bacon. Qual é que era a minha ideia? Eu sei que eu tive mesmo pena de não fazer, que olha. Então, e qual é que é a pizza? Olha, quero uma pizza bacana e uma pizza fixe. São praticamente iguais. Só que uma bacana, outra fixe. Pronto. E eu Mas não. achei depois melhor não fazer. Diz? Mas não. Não, não, não, não cheguei a fazer porque eu percebi que estava muito nervosa, a pessoa que me atendeu estava muito nervosa ou muito apressada ou o que é que fosse, e bem que a pessoa não me desse uma resposta tipo torta, porque no meio do stress eu preferi não fazer. Se fossem as pessoas que já me conhecem, sim, porque eu já sou cliente da Telepizza, da mesma loja há uns 10 anos, 10 ou 11. Então há pessoas que já me conhecem, basicamente. E se fosse uma dessas pessoas, eu até teria a gentileza, até teria o atrevimento de me meter com eles. Mas percebi que era uma pessoa que eu nunca tinha ouvido lá, portanto devia ser nova. E eu achei que era. Não era muito boa ideia. Pronto. Foi uma cena muito engraçada. Caso Pois. aconteça. Acho que isso é muito divertido. Pronto, A Daniela é em acha que não. Portugal. É, em Lisboa não é bacana. É, já não me lembro. A A Baiana. Baiana. Portanto, sim. Acho que sim, acho que é o que Olha, já agora, eu quero. vocês conhecem o filme. Aliás, esta é uma pergunta até mais para a Diana. Tu conheces um filme que surgiu agora há pouco tempo de uma princesa que é Moana? Sim. Que o Dwayne Johnson faz a voz da. Sim. Sabes que em Portugal o filme não se chama Moana? Chama-se o quê? Vaiana. Ah, não posso. Então, mas eles Mudou mudaram o nome. sempre. Mas deixou falar. Não, mas é assim, calma lá. Mas é que esse é o nome da princesa Mas e é o tiveram que nome da mudar. tribo. Tiveram que mudar. Porque há uma marcazinha que eu nem sei do que é importante saber, que decidiu implicar. Uma marca dizer, não, não, não. Nós estamos registados como Moana. No nosso nome ninguém toca. E meteram um processo em tribunal. Aliás, ameaçaram. Não sei se chegaram mesmo a meter um processo em tribunal ou não. Mas a verdade é que foram mesmo obrigados, logisticamente, a mudar de nome. Então imagina agora a tribo a processá-los a eles. Olha essa. Tipo, esse nome Existe era mesmo nosso uma tribo com primeiro. esse nome. Pois é, mas sabes que isto aqui é. Enfim. Se isto Olha, fosse os Estados Unidos. vocês Olha, são se isto fosse o consultores. Reino Unido ou a França, onde uma decisão dessas teria uma repercussão mundial, seria noticiada em todo o mundo. Agora, como não é, a malta aproveita-se. A malta refirma a tal Moana, que eu nem sei do que é, nem quero saber. Deixa-me Mas só olha que pesquisar porque é que é. é engraçado porque. Engraçado, não tem graça nenhuma. Porque realmente as pessoas não têm a mesma cabeça nenhuma, pá. Então agora. Epá, olha a sério. Não vai dar. Para já o filme nem é português. Se o filme fosse português, ainda era como o outro. Mas o filme Pois, para já nem é português. exatamente. Gente parva. Olha, temos tão com sorte que estamos no horário nobre, porque senão eu chamava-lhes de sabão. Que Fica no bola. ar o mistério. Bola, não. Sim. Brava, bola de sabão. Não. Daniela, sabes o que é, não sabes? Estás-me a falhar. Estás-me a falhar muito. Intensamente. Não. Desculpa. Estou um bocadinho desatualizado, então. Acho eu. Desatualizada, não. Tu ouviste-me dizer isto tanta vez. Foi. Ah, não, peraí. O filme do nome. Peraí, que isto assim já me interessa. Moana já me interessa. Já me interessa. Ok. Foi mudado por causa de atriz porno. What? Já me interessa. Se calhar é a Erika Fontes. Ah, não, é Moana. Será? Se for Erika Fontes, já não me interessa. É que eu não gosto muito da. De como ela é atriz. Pessoa não conheço, mas como Ouvintes, atriz. e com isto chegamos ao fim do nosso É, eu programa. acho que sim, acho que está. Eu estava aqui a pensar, mas espera aí, o que é que falta aqui? Se calhar está na hora de me voltar a ir embora. É, Espera ouvintes. aí, falta primeiro bater as palmas. Porque é assim, Não. bate-se palmas, levanta-se e vai-se embora. Não, não, não. Não há É um palmas aqui. espetáculo. Aqui é o vou-me Não há embora porque palmas. isto não vai lá dar nada. Minha gente. É tempo de acabar o programa, porque tanto eu como a Daniela estamos aqui com fome, o intestino já está a dizer ahá. Portanto. Não, não, o meu não está a dizer ah. O dela é prolongado. O meu está a chegar lá. O meu ainda está delgado, mas entretanto vai chegar ao grosso em pouco tempo, se isto não está a engrossar já a fome aqui. Isto está a ficar Pois, muito nojento agora também. grafismo tão mau. eu não sei se intestino grosso é coisa que abre o apetite, mas Olha, como também não preciso que o meu apetite seja aberto, já está não, completamente aberto. já está aberto, está Isto tudo já está, aberto já. esta conversa está a ficar muito má, Carlos. Opa, adeus. Não. Culpa da Moana. Foi a Ai, ai, ai. Moana que nos pôs assim. Dou Moana filma permissão o filme. ao nosso diretor para me despedir. Desculpa lá, mas assim. Não, mas Carlos, ela está a falar a sério, vamos me despedir. Pois eu não via nada, tá? Eu sabiava a vossa. Mas está bem. Pronto, mas. Da fome aqui, ó Carlos. Isto aqui nada, estou a comer a Daniela. Olá! Não, peraí, com isso agora quero assistir. Não, não, mas isso é só daqui a nada. Daqui a nada. Até É daqui a nada é depois. agora. Não, é Não. depois. Daqui a nada, Depois. daqui a nada. Olha É essa. daqui a nada. Não os test drive para a criação de critérios dos futuros maridos. E entretanto, ao mesmo tempo, a comentar o sexo da Jamie. Que eu não sei dizer. Ok! Isso agora correu mal. Comentário número 69. Vamos fazê-lo também. Ah, sim. Exato. Bom, não te posso ajudar, que eu não sei dizer essas coisas. Sexo da Jamie? Sexo animatrónico? Sexagenário. Não, sexagenário é uma pessoa com. Sexo. Sexagenário é uma pessoa que faz sexo. Olha, sexo. Sexo. Sexagenário. Bem, bom, ouvintes, ele não se despacha, vou lá à frente. Vocês sabem já Espero agora o que é que significa sexo? Não, a sério. Daniela está a içar como os gatos. Não é assim, eu ia começar. Ele é que carregou na pausa, percebes? Carregou. O que é que quer dizer sexo? Olha, é assim, eu já sei. Pronto, eu fui ensinada e entretanto. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Vocês não sabem o que é dizer sexo? Ai, não, não, não sabemos. Não faço a mínima ideia. Nem como é que se faz. Ou como se escreve? Não, também não. Acho que vocês não perceberam mesmo a pergunta. É possível. Ok, Nós estamos à espera então que respondo. expliques. Sex quer dizer Synergetic Energy Exchange. Faz Não tem sentido. nada a ver com cama. É outra coisa. Não, faz sentido, de facto. Já não precisa ser na cama. Ora, Pois agora. não, porque é que Sim, pode ser na mesa da então. cozinha, até porque se estão com fome, aproveitam enquanto estão ali a Sim. aquecer no vosso fogão a gás. Ah, sim. Comidinho. Ah, sim. Muita explosão a acontecer. Eu e Daniel, então. Sem dúvida. Estou a Foi por isso imaginar, que eu tipo. pintei os cabelos de vermelho. Eu estou a imaginar a situação. Uau, sinto-me nas nuvens! Peraí, onde é que nós estamos? Pronto, é assim uma Eu coisa. acho que tu não devias imaginar essas coisas. Só Não, acho. eu não estou a dizer para vocês, estou a dizer no geral, tipo, estou a imaginar tipo, duas pessoas, não é? É pá, sinto-me nas nuvens. Para lá, onde é que nós estamos? A nossa casa. Opa, mas pronto, está bem. Mas é, sexo é Synergetic Energy Exchange, ou em português, troca sinergética de energia. Exato, faz todo o sentido. Bom, enfim. Só para explicar aos ouvintes que T-T-M. não, não é uma brincadeira. Hã? Não percebi a primeira letra. T-P-M. Sim. Vamos às despedidas? Vamos. Não era Caso eu já te preciso. explique. Que isto está a começar a ser hora de jantar e não posso explicar na rádio. Tá bem. Daniel, tu sabes o que é Pronto. TPM, sim? Ai, Eu sei. Eu sim. sei o que é. E eu e quase todos os nossos ouvintes. É Pronto, muito então grave. ouvintes. Vamos Gravíssimo! E embora. se me deixas com fome ao mesmo tempo, isto vou começar a me tornar assassina. Sim, serial killer. Muita probabilidade. Eu estou longe, portanto estou tranquilo. Mas pronto, vamos então embora. Caros ouvintes, espero que tenham gostado do nosso programa, que se tenham divertido muito e que ainda tenham fome. Da minha parte, é só. Tenham um ótimo resto de fim de semana, um ótimo domingo na casa dos avós, ou não, porque domingo é aqueles dias que a gente vai para a casa da sogra, do sogro, enfim, pronto. E um ótimo início de Neste caso semana. das futuras ex-sogras. Exato. E beijinhos e abraços e tchau. Força, Mariana. Estou Impõe-te. muito ofendida porque não posso visitar ninguém ao domingo. Estou aqui sozinha. Quem quiser me visitar pode. Muitos Anda. beijinhos, ouvintes. Muitos beijinhos, muitos abraços. Espero que tenham gostado deste programa. Foi uma coisa assim um bocadinho maluca, mas também no Praça Pública é sempre. E espero que tenham um bom fim de semana, uma boa semana. E estejam connosco outra vez para a semana. Beijinhos. E eu espero mesmo. A todos uma boa noite. E até para a semana, já agora que o Benfica ganhe, que isto está mal. Está 0-0, não gosto. Até para a semana!